Por certo, pela lei, ele já é socorrido. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. E não vos aproximeis das riquezas de órfão, senão da melhor maneira, até que ele atinja a sua força plena. E sede fiéis ao pacto firmado. Por certo, o pacto será questionado. E completai a medida quando medirdes, e pesai com a balança correta. Isso é melhor e mais belo, em efeito. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. E não persigas o de que não tens ciência. Por certo, do ouvido e da vista e do coração, de tudo isso se questionará. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. E não andes pela terra com jactância. Por certo, não fenderás a terra, nem atingirás as montanhas em altura. كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. Mal de tudo isso perante teu Senhor é odioso. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. Isso é parte da sabedoria que teu Senhor te revelou. E não faças junto de Alá outro Deus, pois serias lançado na jena, censurado, banido. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. Acaso vosso Senhor escolheu filhos para vós e tomou dentre os anjos filhas para ele? Por certo, dizeis dito monstruoso. E com efeito, patenteamos neste Alcorão os exemplos para que eles meditem. E isso não lhes acrescenta senão repulsa à verdade. Dize, se houvesse junto dele deuses como eles dizem, esses, nesse caso, haveriam buscado um caminho até o possuidor do trono. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Glorificado e sublimado ao auge seja ele acima do que dizem. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa ma fihin. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Os sete céus e a terra, e quem neles existe, glorificam-no. E não há coisa alguma que o não glorifique com louvor, mas vós não entendeis sua glorificação. Por certo, ele é clemente, perdoador. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. E quando tu, Muhammad, lês o Alcorão, pomos entre ti e os que não creem na derradeira vida um cortinado invisível. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. E fazemos-lhes véu sobre os corações, a fim de que o não entenderem, e nos ouvidos surdez. E quando no Alcorão mencionas teu Senhor, só a ele voltam-se para trás em repulsa.